fui até o sol. Aonde estão meus dias? O tempo levou, não vi. Pra me livrar das horas, eu não quis dormir. O mundo é uma ilha, pra onde vamos fugir? Pra me livrar do frio, eu fui até o sol. Aonde estão meus dias? O tempo levou, não vi. Pra me livrar das horas, eu não quis dormir. Um casal de apaixonados que não pode se ver, porque o amor está além do impossível. Passa na minha casa se der, como confiar em algo irresistível? Os aviões imitam pássaros quando eles migram. Estamos presos a contratos, sistemas de milhas. Eu vejo do meu Philips que Batman e Robin tão com sífilis e não salvaram Robin Williams. Sei que meu valor é milhões, vou juntar alguns milhões e vou fugir da ilha, fazendo arte com os limões que eu ganhei da vida. Caipirinha, porque eu não sou bom malabarista. Equilibrista, sou nas horas vagas. Se for preciso, bota a bala clava. Se for possível, cê passa lá em casa para libertá-la. Eu dei a vida pela ilha, agora entendo a pilha. A Dene Glove Guava. Eu sigo meu sonho ao sol e à sombra, o tempo perdido, o desejo vencido. São telas sem cor, são flores que murcham, deixam rastros de sangue e restos de dor. Daqui eu olho a ilha, eu atravesso a ponte, eu miro a maravilha. O vento me sobra no rosto, céu de agosto me diz que preciso seguir. Nem tudo que reluz é ouro, nem mesmo ouro sempre brilha. Já disse o poeta, a perfeição é meta, o justo segue a trilha. O mundo é uma ilha, pra onde vamos fugir? O mundo é uma ilha, pra onde vamos fugir? Pra me livrar do frio, eu fui até o sol. Aonde estão meus dias? O tempo levou, não vi. Pra me livrar das horas, eu não quis dormir.